Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, rock progressivo, hard rock, exótica, krautrock e muito mais na Floresta Encantada. E hoje estamos também a assinalar os 50 anos do primeiro disco de Led Zeppelin, saiu a 12 de janeiro de 1969 e marcou o primeiro encontro do grande público com a nova banda de Jimmy Page, ele que já vinha dos Yardbirds e que juntou a si o músico de estúdio John Paul Jones, convidou também a voz de Robert Plant e um dos melhores bateristas da sua geração, John Bonham, e juntos criaram então os Led Zeppelin. Depois de vários concertos, principalmente pelo norte da Europa, finalmente, a 12 de janeiro de 1969, o grupo lança Led Zeppelin, simplesmente Led Zeppelin, primeiro álbum homónimo do grupo, e começámos com uma das faixas mais curtas e mais intensas deste registro, Communication Breakdown, e vamos continuar a celebrar este álbum para já com a faixa Your Time Is Gonna Come, e onde se nota o talento de John Paul Jones, multi-instrumentista, e aqui a revelar também todo o seu talento no órgão. A seguir, o talento de Jimmy Page, quase num tema a solo, não fossem as tábuas pelo meio, com um tema mais acústico, Black Mountainside. Ficam duas faixas, então, mais duas, para Led Zeppelin de 1969, a celebrar este fim de semana 50 anos. cheating, hurting, that's all you seem to do. Messing around every guy in town, putting me down for thinking of someone new. Always the same, playing your game, drive me insane. Trouble's gonna come to you. One of these days, and it won't be long, you look for me, but baby, I'll be gone. This is all I gotta say to your woman. Your time is gonna come. Your take the brush, it's fading away, can't feel you anymore. Don't care what you say, 'cause I'm gonna wear the stake, gonna make you pay for that great big hole in my heart. People jumping all around, watch out woman, no love. Your time is gonna come. the words when someone's singing, or do you follow the tune? Have you got the time for conversation? Must you really be there by noon? Where you are and see the picture, just be where you are and hear the sound. Might throw from the inside and the outside, just in being now. Idea fixes the essential. Is there something else to be said? Only keep your mirror shining brightly and the wonder far from your head. Singing, or do you follow the tune? Primeiro na Floresta Encantada, os Led Zeppelin, em 1969, no registro que este fim de semana celebra 50 anos, o álbum de estreia de Led Zeppelin. Escutámos Your Time Is Gonna Come, tema que no disco está colado com Black Mountain Side, uma faixa instrumental acústica, e onde os Led Zeppelin revelam que têm também esse lado mais acústico e que iria ser muito mais explorado no futuro, em particular no terceiro álbum de Led Zeppelin. Zeppelin de 1970. Entretanto, estivemos com outra banda britânica, banda pioneira em fundir os instrumentos ocidentais com os instrumentos orientais, os britânicos Magic Carpet. Infelizmente, só lançaram um registro em 1971. A banda terminou pouco depois, em 1972, mas anos mais tarde esta banda foi sendo descoberta e o álbum saiu em várias reedições. E revelou que de facto era uma banda pioneira e que estava em linha com aquilo que estava a acontecer no Reino Unido e nos Estados Unidos, as grandes influências da música indiana na música britânica e na música americana, em particular na fase mais psicadélica. Vamos continuar com outro momento acústico, agora com Pearls Before Swine, um grupo norte-americano liderado por Tom Rapp, um grupo formado em Melbourne, na Flórida, um grupo ligado essencialmente à folk mais psicadélica. Lançou 6 discos entre 1967 e 1971, aliás, antes de Tom Rapp, o líder e vocalista, a seguir uma carreira a solo. Vamos até ao registro de 1967, o primeiro álbum dos Pearls Before Swine, o álbum One Nation Underground, e vamos escutar Another Another Time, aliás a faixa que abre este primeiro registro dos Pearls Before Swine, aqui música folk, psicadélica, também hinos de paz a percorrer o álbum todo e que se ia tornar mesmo na imagem de marca de Tom Rapp, o lyricista dos Pearls Before Swine. Em 1967, então, Another Time, para ouvir agora na Floresta Encantada. Where have you been to? Where did you go? Did you follow the summer out when the winter pushed its face in the snow? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. Crystal swan, did you see yourself deep inside the velvet pond? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. When you set to shape the world, was the shape of you? Or did you cast enchanting glance through the eye that all men use? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. Did you find that the universe doesn't care at all? Did you find that if you don't care, this whole wrong world will fall? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. Jewels in the sky. Did you find that the world outside is all inside your mind? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. What is right? I don't feel anything. Which one of these I see is really you? It is not clear, my eyes are dim. Could it be me? Floresta encantada com os sons psicadélicos dos Earth Opera, uma banda formada em Boston em 1967 e que lançou apenas dois discos, chegaram a sair pela editora Elektra, mas com o segundo álbum, o registro da Great American Eagle Tragedy, que na altura até contou com o músico John Cale, que vinha dos Velvet Underground. Esse registro acabou por não ter quase nenhum sucesso e a banda acabou por se dissolver, e os seus elementos depois continuaram com carreiras a solo, especialmente os dois líderes, Peter Rowan e David Grisman. Mas aqui estivemos em 1968, no registro homónimo, o primeiro de Earth Opera, e escutámos Time and Again. Para trás ficaram os Pearls Before Swine, escutámos Another Time em 1967. Voltamos a celebrar Led Zeppelin e o disco de estreia de 1969. Vamos ouvir uma das faixas desse registro, Dazed and Confused, um tema que já vinha dos Yardbirds e que foi adaptado ao som mais pesado de Led Zeppelin. O tema surge então no disco de estreia, em 1969, tornou-se numa das referências ao vivo e em concerto. Esta música estendia-se por muitos e muitos minutos. Vamos ouvir a versão gravada em 1973, no verão de 73, num dos concertos que a banda deu em Nova York, no Madison Square Garden, e esses concertos dariam origem ao filme The Song Remains the Same, editado, esse filme lançado em 1976. Mais recentemente, na remasterização do disco que acompanha o filme, surge finalmente a versão completa de Dazed and Confused. São 29 minutos de Led Zeppelin em concerto, uma música clássica, histórica, que a banda lançou no disco de estreia e aqui ao vivo, e onde podemos perceber que de facto estes músicos eram irrepreensíveis ao vivo, os Led Zeppelin a provarem que eram de facto uma banda de palco. Dazed and Confused, de 1969, mas aqui em 1973, ao vivo no Madison Square Garden em Nova York, e é também a faixa que encerra a Floresta Encantada desta semana. Led Zeppelin para a despedida. Deixem-se levar. Até para a semana. Yeah. Thank you.